A Sura do Estrondo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O Estrondo. Que é o Estrondo? E o que te faz inteirar-te do que é o estrondo? Ocorrerá um dia quando os humanos forem como as borboletas espalhadas. E as montanhas como a lã corada, cardada. Então, quanto àquele cujos pesos em boas ações forem pesados? Estará em vida agradável. E quanto àquele cujos pesos em boas ações forem leves, sua morada será um abismo. E o que te faz inteirar-te do que é este abismo? É fogo incandescente.